para se ter a liberdade, se perde algumas coisas, só não pode perder as asas para voar. E voando eu vou muito mais longe, respirando o ar mais puro para voltar. E tomar aquilo que é meu, pois foi Deus quem me deu. Ninguém toca no ungido que ele escolheu. Quando volto então à guerra, toco meus pés.